seu catorista. Tô precisando desse teu serviço. Não se preocupe, não vai dar polícia. O valor que me cobrar eu pago triplo. Só você pode me ajudar a acabar com meu problema. Vamos pôr a casa abaixo, é moleza esse esquema. Joga essa casa embaixo, tratorista. Se o Ricardão quiser, ele que invista e faça outra casa pra essa bandida. Joga essa casa embaixo, tratorista. Não vou deixar nada pra essa bandida, porque ela acabou com a minha vida. Não deixa nada, tratorista. Alanzinho, simplesmente romântico. E pra mulher que eu amava, construí uma linda casa. O terreno é da mãe dela e eu não posso levar nada. Ela se aproveitou de mim, desprezou meu coração. E na casa que era nossa, ela quer morar com o Ricardão. Joga essa casa embaixo, tratorista. Se o Ricardão quiser, ele que invista e faça outra casa pra essa bandida. Joga essa casa embaixo, tratorista. Não vou deixar nada pra essa bandida, porque ela acabou com a minha vida. Não deixa nada, tratorista.